acreditar, também profetizar. Que abençoado está. Deus te escolheu antes que se formasse e te ungiu pra ser adorador. Determinado está, você pode cantar. Yeah.